Tá ligado? Tá me faltando um pouco, mas eu tô uma boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. Vamos nesta tarde refletir, pensar, falar sobre Jesus. É um tema muito amplo, porque falar sobre Jesus envolve desde discutir as questões históricas. Jesus existiu realmente? Para nós que estamos acostumados com a mensagem do Espiritismo, que temos estudado, que temos a felicidade de estar numa casa espírita, porque a casa espírita ela não é só templo, ela é principalmente escola, ela é principalmente lugar de instrução. Então, para nós que temos a bênção de estar numa casa espírita, que tanto se busca, que tanto se faz para que o conhecimento seja cada vez mais desenvolvido pelos seus adeptos, para que o conhecimento seja a base das nossas crenças, que não sejam simplesmente crenças, mas sejam certezas fundadas em conhecimento, em fatos, em registros históricos, porque o Espiritismo ele tem, na verdade, essa grande missão de levar o homem a crer, mas crer com base, crer numa fé raciocinada. Para nós, então, que temos essa felicidade de não precisar simplesmente crer em algo, mas, sobretudo, saber que algo existe, saber que algo é, nós sabemos que Jesus, de fato, existiu, que, de fato, ele foi uma figura presente, uma figura real, um ser humano que viveu entre outros humanos. Mas por muito tempo, e até hoje tem historiadores que dizem que, na verdade, Jesus, como nós admitimos hoje, ele não teria existido. Foi uma invenção ao longo dos séculos, essa figura que para nós é histórica. Mas outros historiadores, outros pesquisadores não afirmam. Não, Jesus foi uma figura histórica, ele foi alguém que de fato existiu e de fato falou o que se atribui a ele, pelo menos em maior parte. Porque até aquilo que se diz que Jesus disse, também é muito discutido se ele realmente falou aquilo ou não. Por isso que nós no Espiritismo temos essa felicidade, por quê? Nós não dependemos apenas da confirmação de documentos históricos que comprovem essa realidade. Nós temos as comunicações dos Espíritos que atestam qual foi o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus. Nós temos essas demonstrações do mundo espiritual e temos, inclusive, mais relatos a respeito da passagem de Jesus. Então, por isso que nós dizemos que falar sobre Jesus é um tema muito amplo, realmente. Nesta tarde, nós vamos procurar trazer à reflexão qual seria, então, o significado, a importância da presença de Jesus no mundo. Por que Jesus foi tão importante no seu tempo? E por que Jesus hoje ainda é uma figura tão importante? Diríamos, então, que ele é ainda a figura central da história da humanidade. Ele ainda é esse ser que tem um papel preponderante no mundo. E alguém poderia dizer assim, mas Antenor, hoje quem tem um papel importante no mundo são esses líderes mundiais, são os intelectuais, são essas pessoas que, querendo ou não, definem os destinos humanos. Porque eles é que determinam uma série de diretrizes ao impor ou propor ou trazer determinadas diretrizes aí no campo tecnológico, cultural, político, econômico. Tem pessoas que fazem até conjunturas de que existe no mundo, na verdade, algumas poucas pessoas que são os que determinam os rumos da humanidade. Seriam aqueles que são os mais ricos, mais poderosos, que não são os que aparecem nas listas dos homens mais ricos do mundo, seriam pessoas que têm, sim, grande influência sobre muitas decisões políticas do mundo todo. Mas eu diria, com base nesse conhecimento espiritual que eu disse, que nós somos felizardos por ter, que ainda assim, essas pessoas, se existirem encarnados nessa condição, ainda assim, eles têm um papel secundário na história da humanidade. Porque, na verdade, o grande líder da humanidade não está fisicamente presente no mundo. Ele não está encarnado. Quem traz as diretrizes para este planeta não está aqui entre nós fisicamente, mas espiritualmente a sua presença é intensa. Tanto é que a atenção do Mestre está voltada agora para nós aqui. Quando ele disse que estaria presente quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele não quis dizer no sentido figurado, no sentido simbólico, que no coração dessas pessoas ele estaria presente. Também isso se aplica, mas espiritualmente Jesus está presente sim. Parece estranho, não é? Que nós possamos admitir que alguém possa estar em tantos lugares. Parece estranho dizer que a sua mente pode estar voltada agora para um centro espírita, como pode estar agora voltada também numa igreja que possa estar realizando o seu culto nessa hora, que ele possa estar numa casa onde seus discípulos se reúnem para fazer uma oração coletiva. Mas nós sabemos que o espírito, na sua evolução, e isso é conhecimento espírita, nós sabemos que o espírito, na sua evolução, à medida que ele vai se tornando cada vez mais desapegado do mundo material, ele adquire qualidades e propriedades na sua mente que para nós ainda é muito difícil de conceber, para nós ainda é muito difícil de entender. Mas nós podemos compreender que um espírito da categoria de Jesus é capaz, sim, de ter a sua mente voltada para muitos focos simultaneamente. Isso não é difícil de admitir, porque se nós, em toda a nossa limitação, nós somos capazes de fazer atividades e pensar em outras ao mesmo tempo, e eu pego como exemplo a minha experiência, e vocês podem, inclusive, lembrar, e se quiserem relatar a de vocês, nós somos capazes de fazer e pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Nós somos capazes de processar muitas informações ao mesmo tempo. Eu, quando estou dando aula, trabalhando com adolescente, eu estou observando o desempenho da sala e o comportamento individual das pessoas, e ainda estou falando do ciclo haplodiplobionte das pteridófitas. Haja complicação na mente para você trabalhar com tantas questões diversificadas. Um conteúdo tão complexo, tão específico de botânica, que foi esse que eu falei, e ainda pensar no desempenho, no comportamento de um jovem, perceber aquele que está tumultuando o ambiente, aquele que precisa ser chamado a atenção, para depois eu fazer o meu registro do desempenho dele, e ainda pensar naquelas carinhas que não estão me entendendo, se, qual a estratégia que eu vou ter que usar e mudar para conseguir atingi-los, mudando a abordagem, o exemplo, a metodologia da apresentação daquela aula. Então imagine, se nós que somos tão ainda iniciantes na evolução intelectual, somos seres ainda bastante limitados intelectualmente, se nós somos capazes de ter uma mente que trabalha de forma múltipla, qual não será a condição da mente do Cristo? Qual não será o potencial mental que esse ser tem? E a vida que ele teve aqui reflete essa grandeza da mente de Jesus. O poder que ele detinha sobre muitas situações. Ele podia conversar com os discípulos e, ao perceber a fraqueza de um deles, dizer que ele estava sob uma influência maligna. Ele percebia claramente que determinadas manifestações, às vezes, que os discípulos tinham, eram o reflexo de influências espirituais que estavam tentando, por exemplo, desviá-los daquele aprendizado junto de Jesus. Ou ainda, nós podemos conceber que Jesus, ele tinha um poder mental extraordinário quando ele produzia fenômenos incríveis que até hoje, para a maior parte das pessoas, é difícil aceitar a veracidade desses fenômenos. Inclusive, muitos cristãos dizem que aceitam que eles foram fatos reais, que aconteceram com Jesus, porque a fé os leva a aceitar. Mas eles mesmos assumem que não há uma base racional, uma explicação para fatos incríveis que Jesus produziu. Como, por exemplo, caminhar sobre as águas. Ou então, aplacar uma tempestade no mar da Galileia. Como é possível tudo isso? Se nós não compreendermos que a mente humana tem um poder extraordinário que ela ainda não desenvolveu e que Jesus já era detentor desse poder, nós não conseguimos explicar esses fatos racionalmente. Mas no Espiritismo nós temos a base, a explicação para essas situações. Nós temos como explicar por que Jesus pôde caminhar sobre as águas. O mundo não é constituído apenas da matéria física que nós conhecemos, apenas desse ambiente que é composto de matéria. Hoje, a ciência já é capaz de descrever que existe a energia e existem outras formas em que a matéria se manifesta. A matéria, para a ciência hoje, não é tão sólida quanto nós, pelos sentidos, temos a impressão. Na verdade, quando nós estudamos a estrutura da matéria, nós vamos descobrir que ela é o quê? Na verdade, um grande vazio, que para nós parece algo tão sólido, tão concreto, mas na verdade aquilo que é realmente matéria é muito pequeno quando a gente estuda a matéria no nível atômico. Mas Jesus já era detentor desse conhecimento, de muitos outros mais, que um dia os cientistas terrenos irão descrever, com toda a precisão que a nossa ciência terrena requer, irão descrever que Jesus já era conhecedor da existência de elementos, de componentes do mundo, que nós ainda estamos ensaiando iniciar o conhecimento desses elementos. E Jesus podia manipulá-los através do seu pensamento. Por isso que ele pôde, por exemplo, caminhar sobre as águas. Manipulando fluidos espirituais, ele pôde tornar aquela base sólida para se apoiar sobre aquelas águas e impressionar os discípulos. E trazer ali grandes ensinamentos para eles, porque quando Jesus produzia esses fenômenos incríveis, não era apenas para comprovar quem ele era. Era sobretudo para tocar no coração daquelas pessoas, para mostrar para eles que eles também tinham um potencial muito grande. Esse episódio do caminhar sobre as águas, ele é incrível por isso. Porque qual foi o ímpeto de Pedro ao ver Jesus sobre as águas? Foi dizer: mestre, ordene que eu vá até o Senhor. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro, cheio de fé, de confiança, ele consegue pisar nas águas como Jesus estava fazendo. E ele ficou maravilhado com aquilo. Só que qual foi a reação que ele teve ao perceber que o mar estava agitado ao redor de Jesus? Foi o medo. E naquele instante que ele tem medo, provavelmente passou na mente dele o quanto era insólita aquela situação, o quanto era improvável que dois homens estivessem apoiados sobre águas revoltas de um mar agitado. Ele se enfraquece mentalmente. Ele perde a confiança em Jesus. E o que acontece com ele? Ele começa a afundar nas águas. E aí Jesus dá a mão a ele e traz ele à tona novamente. Sobe ao barco com Pedro, depois de salvá-lo, e aí pergunta: por que você duvidou? Por que a falta de fé? Jesus, em todas as experiências que ele criou extraordinárias para os discípulos, foi sobretudo para dar base à fé deles, para que eles crescem em algo realmente muito real, que não era simples crença, não era apenas ideias, fabulações, imaginação humana, mas que eles crescem numa realidade espiritual, que eles crescem no potencial que nós trazemos como seres humanos, que pode ser desenvolvido. Jesus já estava dando a eles a base de uma fé raciocinada. E os discípulos compreenderam a muito custo essas lições de Jesus. E ao longo dos séculos, eles também puderam produzir fenômenos incríveis, fenômenos extraordinários, como curas, como restituir a saúde a pessoas muito debilitadas. Mas como Jesus, produzir fatos tão impressionantes como Jesus, nós ainda não conseguimos. Todos nós que somos seus discípulos, que somos seus tutelados aqui na Terra. Porque ele é o ser humano do futuro. Jesus, numa metáfora, nós podemos dizer que ele foi o grande viajante do tempo. Ele é a realização daquilo que um dia nós seremos. ele é aquilo que um dia a humanidade será. Seres com uma capacidade mental extraordinária. Seres de uma grandeza impressionante. Seres capazes de dominar os elementos, as forças da natureza, através do pensamento. Mas ele veio de uma forma tão singela, tão simples, mostrar que para alcançar essa grandeza é necessário sermos profundamente simples. Por isso que a sua vinda à Terra não foi como a um príncipe que nascesse num palácio. A sua vinda à Terra não foi glamorizada, não foi festejada. Ela foi tão singela, tão simples, porque também o seu nascimento foi uma grande lição. Foi uma grande demonstração de que esse grande poder que está reservado ao homem, essa grande realização mental, que um dia nós seremos detentores dela também, ela não se fará enquanto nós não atingirmos a maior grandeza possível que o espírito possa almejar. Enquanto nós não adquirirmos a maior de todas as qualidades, que é a humildade. Que é sermos capazes, sermos aptos a determos tanto poder em nossas mãos. A realmente sermos capazes de ter tanto poder e não usá-lo para ferir. E a experiência que a humanidade demonstra nesses séculos todos, qual é? Sempre que se dá algum poder ao homem, ele acaba complicando a sua evolução. Ele acaba trazendo dor e sofrimento à sua vida e à vida dos seus semelhantes. Deus nos deu a possibilidade de desvendarmos certos componentes da natureza e produzirmos a pólvora, que era com o objetivo de quebrarmos pedras para realizar construções que fossem estradas, abrigos, que nos protegessem. E nós passamos a utilizá-la como instrumento de destruição através das bombas, dos canhões. Deus nos deu a inteligência de aprendermos a lidar com os metais para que eles fossem úteis à nossa experiência terrena. E nós também os transformamos em armas de todas as naturezas, armas brancas, armas de fogo. Deus nos deu a inteligência da comunicação e da escrita para que nós pudéssemos aprimorar a nossa inteligência, a comunicação entre as pessoas, entre os povos. E nós, infelizmente, muitas vezes usamos esse dom divino, esse dom maravilhoso, para criar, muitas vezes, perturbação, para levar mensagens destrutivas para o homem. E se nós fôssemos relacionar aqui tantos benefícios que nós recebemos, nós iríamos verificar que tudo aquilo que em algum momento nos deu poder, nos deu possibilidade de dominação, nós utilizamos para o mal. Por isso que ainda esse nosso poder mental incrível, ele ainda não pode nos ser dado. Por isso que ainda a humanidade não pode desenvolver esse grande potencial. Porque o dia que nós pudermos manipular esses elementos espirituais que conduzem o mundo, que transformam situações no mundo, nós ainda, por não termos desenvolvido sentimento de humildade, não termos desenvolvido ainda o amor, nós não seremos capazes de trabalhar bem com esse poder todo que nos é reservado. Então Jesus, na sua vinda tão singela, nascendo numa família tão humilde, vindo a nascer numa gruta que servia de estábulo, era a grande demonstração que ele dava já no início da sua vida, de que ele, detentor de tanto conhecimento e carregado de um magnetismo impressionante que permitia a cura das pessoas sem nem mesmo ele desejar curá-las, ele vinha demonstrar que nós precisamos desenvolver a humildade. Que nós precisamos desenvolver a simplicidade em nossas vidas. Que nós precisamos tornar a nossa vida grandiosa, não exteriormente, mas fundamentalmente no nosso mundo interior. Nós temos que nos preocupar muito em nos enriquecer internamente. Nós temos que procurar buscar a formosura, a beleza não apenas a exterior, embora ela possa ser considerada ainda necessária nas nossas condições atuais, mas é fundamentalmente a beleza interior. E beleza interior passa pela melhoria dos nossos sentimentos. Essa grande demonstração que Jesus veio trazer no seu nascimento é até hoje motivo de reflexões. Porque o homem, com a mensagem mais poderosa do mundo, preferiu nascer de forma tão simples. Preferiu vir de uma forma tão comum a todas as pessoas. Jesus, ele foi o grande e o principal e o primeiro a demonstrar a importância que nós temos que dar às pessoas por serem apenas pessoas. E não porque elas são de uma nacionalidade, porque elas são de uma determinada camada ou extrato social, que as pessoas são importantes não porque elas são ricas ou porque elas são muito cultas, ou porque elas vêm de uma linhagem supostamente mais importante, embora mais tarde tentassem ligar Jesus à linhagem de Davi, no início ninguém tinha essa preocupação. Jesus, ele vinha demonstrar que a importância de um ser humano está na sua condição humana propriamente. Então todos são merecedores de respeito, todos são merecedores de um cuidado igual. Ao nascer tão pobre, tão abandonado, entre aspas, ele estava demonstrando isso. Nós vamos encontrar a grandeza onde há um ser humano. Não importa o quanto ele tem, não importa o ambiente que ele habita, a grandeza está em ser humano, em ser o que nós somos. Jesus foi o grande defensor dos direitos humanos. Ele veio mostrar que todos devem ser respeitados pela sua natureza humana. Por isso que ele foi tão acolhedor, por isso que ele foi tão generoso com todas as pessoas de boa vontade. E até aqueles que eram maldosos e mal intencionados, quando ele os reprimia, era com o objetivo de alertá-los, era com o objetivo de despertá-los das suas ilusões, para que eles compreendessem que estavam em erro. Ele poderia ter usado do seu poder para agredir, para revidar. Ele poderia ter usado da sua influência para mobilizar todo o povo de Jerusalém contra os romanos. Ele tinha essa capacidade de mobilizar as pessoas, porque ele atraía multidões. Com uma ordem dele, ele poderia ter feito toda a cidade se voltar contra os sacerdotes, contra os romanos. Mas em nenhum momento ele incitou a violência. Em nenhum momento as suas palavras foram com o objetivo de perturbar as pessoas. As suas palavras eram sempre conciliadoras, eram sempre apaziguadoras. Vejamos o episódio da mulher que foi acusada de adultério. Todos os homens desejosos de apedrejá-la, porque a lei de Moisés, lá no Levítico, determinava isso, que tanto o homem quanto a mulher fosse apedrejado à morte se fossem surpreendidos em adultério. E Jesus, naquele instante em que percebia aquelas mentes tão agitadas, ele tocou fundo no coração daqueles homens, dizendo que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra. Muitos pensam que Jesus salvou apenas a mulher, mas ele salvou todos ali. Ele salvou inclusive aquelas pessoas de cometerem um assassinato. Então veja, em todos os momentos Jesus foi conciliador. No momento da sua prisão, quando Pedro tem a reação de ferir um dos guardas do templo, Jesus alerta Pedro que ele não poderia viver pela espada, ou seja, a sua vida não poderia ser determinada por atos de violência. E ele disse que aquele que vivesse pela espada pereceria. Neste momento, Jesus está afirmando a existência da lei de ação e reação, aquela tão bem estudada no Espiritismo, que tudo aquilo que nós fazemos retorna a nós. E Jesus ainda curou o guarda que iria prendê-lo. Então nós percebemos que esse ser humano que nós conhecemos como Jesus é um ser extraordinário. Porque numa época em que se justificava com a religião a violência, a agressão, a disputa pelo poder, a disputa para ser superior ao outro, numa época em que se usava princípios religiosos para justificar supremacias, ele vem e inverte completamente a ordem na época. Ele traz ideias que foram muito difíceis de serem aceitas pela maioria, porque eram revolucionárias para a época. Por isso que Jesus é a figura central da humanidade. Ele é o primeiro a publicamente assumir uma liderança fundada na paz, fundada na harmonia, no amor, no perdão, que é tudo que nós precisamos mais hoje, que é tudo que traria hoje para o mundo uma renovação em todos os países, em todas as sociedades. Hoje, o que movimenta tanta destruição em tantas partes do mundo é a intolerância, é a falta de perdão, é a incapacidade de aceitar as pessoas como elas são. É a ideia do homem de querer se sobrepor ao outro, impondo os seus pontos de vista, suas convicções, através da força e da violência. É a incapacidade de amar. Por isso só, Jesus é a figura central da humanidade. Porque ele foi há 2000 anos, ou pouco menos de 2000 anos, ele foi um marco na nossa história. Ele é alguém que trouxe as bases para um mundo novo, que ainda não se realiza, porque nós somos muito ainda resistentes a essa ideia que ele trouxe. Embora, muitas vezes, digamos às pessoas, falamos aqui na frente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em muitos momentos da nossa vida, nós não expressamos isso. Nós não somos capazes de dar o grande testemunho que é ser cristão, que é viver como Jesus viveu, que é demonstrar o que o Cristo demonstrou. Por isso que a lembrança da vinda de Jesus, ela é muito importante para nós. Porque ela é capaz de nos despertar todos esses valores, todas essas ideias. Ela é capaz de nos fazer desejar novamente seguir o Cristo. Embora muitos questionem a validade das datas, digam que são convencionalismos humanos, mas elas ainda são necessárias. Embora nós não tenhamos certeza de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, e muito provavelmente não, porque os dados históricos apontam que isso foi um arranjo feito na época para tentar tirar daqueles que poderiam se converter ao cristianismo, tirar a atenção que se dava a uma divindade da época entre os romanos. Embora se diga isso, essa data tem o seu valor para nós. Porque ela é capaz de centralizar as nossas aspirações, os nossos pensamentos. Ela é capaz de fazer o maior número de pessoas unirem os seus pensamentos dentro de um objetivo comum, dentro de um alvo comum, que é a lembrança da vinda desse ser com essa mensagem tão poderosa. Desse ser que teve a grandeza de vir entre seres tão pequenos, tão ainda incapazes de entender a sua mensagem e ainda assim dedicar o melhor a ele, a nós. Então essa data, ela deve ser por nós vivida, embora seja um convencionalismo, ela deve ser por nós valorizada como um momento de reflexão sobre a vinda de Jesus. Nós precisamos muito resgatar nessa época o verdadeiro espírito natalino. Que muitos dizem, é fraternidade, é amor, é compreensão, sim, mas com a inspiração de Jesus. Com a inspiração deste que foi o primeiro a anunciar publicamente que as pessoas deviam se amar. Não importa se é governante ou governado, se é senhor ou escravo, se é homem ou mulher, se é poderoso ou fraco, que todos deveriam amar e se perdoar mutuamente. E Jesus, ao vir, ao se tornar aqui como nós, um ser humano, ele demonstrou que também nós um dia poderíamos ser como ele. Ele também disse, numa certa ocasião, que nós poderemos fazer tudo o que ele fazia. Também aí o mestre estava trazendo o princípio da evolução espiritual, como nós aprendemos no Espiritismo. Como que nós vamos ser como Jesus? É lógico que numa vida nós não vamos nos tornar Jesus. Mas nós temos centenas de milhares de reencarnações futuras para alcançar isso. Nós podemos sim um dia ser como ele é. Mas nós seremos na medida em que vivermos a sua mensagem. Na medida que permitirmos que essa mensagem passe a fazer parte de nossas vidas. E nós vamos fazer isso como? Estudando, lembrando, meditando nos ensinamentos de Jesus. Então, já que a data ela é importante, nós temos que fazer ela realmente ser uma lembrança de Jesus. Nós não podemos pensar que essa época é apenas uma época de confraternização em família. É a época que nós vamos dar o grande testemunho da nossa vida a Jesus, de que nós queremos segui-lo, de que ele é o mestre das nossas vidas. Aplicando... Pois não. Você já viu um documentário chamado Data Limite? Não, não vi. Está no YouTube, fala entrevistas que o Chico Xavier dava desde 1950, 60, da Data Limite, o ser humano tinha para conviver em paz com ele mesmo, aprender a amar, sim, não entrar em guerra, que tem uma data que é 2019, nós experimentaríamos revoluções extraordinárias no campo da ciência, isso se a gente mantivesse a paz. Isso. É, nós não vamos entrar no mérito dessa questão das datas, mas realmente nós vivemos numa época de grandes transformações. E já havia o anúncio disso há quase 2000 anos. O grande discípulo de Jesus, que foi João, ele prenunciava isso e ele deixou registrado no livro que nós conhecemos hoje como Revelação ou Apocalipse. Então, de fato, nós teremos grandes transformações. Agora, nós podemos fazer com que essa grande renovação e essa grande transformação surja em nossa vida hoje. É permitindo que a mensagem de Jesus esteja presente em nós, nessa época, por exemplo. Essa é uma época em que as pessoas se reúnem e muitas vezes surgem manifestações de adversidade. As famílias se reúnem e às vezes se aproximam, parentes, familiares, que as pessoas ainda guardam entre si ali mágoas, ressentimentos, rancores. É uma grande oportunidade que nós temos hoje, nesse momento da nossa existência, se nos toca a mensagem do Cristo, se o Natal é algo que nos sensibiliza, de nós fazermos as pazes com essas pessoas. Talvez elas não queiram, mas nós podemos de nós tirar todo o ressentimento que nós temos contra elas. As mágoas, podemos, não necessariamente esquecendo, mas entendendo a fragilidade deles ao provocarem uma situação que nos magoou. Aceitando que eles são imperfeitos e o que eles podem hoje ser é o que eles são. Mas nós, que já somos tocados pela mensagem do Evangelho, nós podemos ser pessoas capazes de perdoá-los. Capazes de não ter mais rancor nem ressentimento. Nós podemos, ao invés de banalizar aquela reunião familiar, que muitas vezes as pessoas permitem que ela se transforme apenas num ritual de comilança, de beber excessivamente, mas nós podemos transformar aquela data numa data em que nós vamos nos aproximar mais do outro. Sermos mais fraternos, gentis, sendo mais caridosos uns com os outros. Porque muitas pessoas vão reproduzir os velhos comportamentos nesses dias. Muitas pessoas vão reproduzir aquilo que elas são capazes ainda de ser. Mas nós podemos fazer o Natal ser diferente este ano. Por exemplo, nós podemos convidar os nossos familiares a uma oração, que não precisa ser muito extensa, muito longa, não precisa ser baseada apenas no nosso, na nossa forma de interpretar a vida espiritual. Pode ser uma oração ecumênica que todos sejam capazes de acompanhar e aceitar. Nós podemos trazer algo novo a esse momento, a essa celebração do Natal. Talvez hajam ambientes em que nós não consigamos propor isso. Mas no íntimo nós podemos estar em oração. No íntimo nós podemos estar refletindo o significado que tem verdadeiramente o Natal, que é uma data de amor, de fraternidade, de perdão, de renovação, porque nós lembramos nessa data o nascimento de alguém que mostrou o valor de tudo isso para nós, o quanto é importante. Então nós podemos fazer diferente, nós podemos tornar o nosso Natal mais enriquecedor do que ele já foi até hoje. Se já temos essa prática em nossos lares, nós podemos intensificá-la ainda mais. Nós podemos, nesse dia, não ficar tão preocupados com a roupa, com os preparativos da casa, com a agitação da época. Mas nós podemos, por exemplo, dedicar mais tempo desses dias em oração, em meditação na vida de Jesus, em meditação nos seus ensinamentos. Nós temos como tornar o Natal mais significativo para nós. E quem sabe nós vamos conseguir fazer com que esse espírito natalino, que nada mais é do que a vibração que vem do mundo espiritual harmoniosa, pacificadora, que ela se estenda por mais tempo em nossas vidas. Que o Natal seja para todos nós realmente uma noite abençoada. Aqueles que comemoram na passagem do dia 24 para o dia 25, que possam lembrar do nascimento de Jesus, que possam ser mais generosos do seu sentimento, pensando na humanidade sofredora, que possamos não pedir votos de saúde e prosperidade, não apenas para nós e a nossa família, mas para todo mundo. E que a gente formule pensamentos positivos, de melhoria espiritual. Porque no mundo dos encarnados, há muitos pensando assim. Mas no mundo espiritual superior, as mentes mais evoluídas que as nossas estão intensamente harmonizadas nessa época. E todas essas vibrações serão usadas para pacificar o planeta, para harmonizar o mundo, para despertar nas pessoas mais boa vontade. E quem sabe nós possamos oferecer uma fagulha de luz nesse montante que vai envolver o planeta. Então todos nós temos aí esse compromisso de tornar o nosso Natal realmente uma revivência desse nascimento de Jesus. Que a nossa noite de Natal seja realmente uma noite feliz, uma noite de paz, uma noite de oração. E para que a gente possa lembrar isso, sim, a Lorena, a minha filha, ela vai apresentar para a gente agora uma música do Natal, que ela aprendeu a tocar e ela vai apresentar, não é, filha? Aí, se consegue. Então que o nosso Natal seja essa noite de paz, de harmonia, de bênçãos nos lares de todos. Que Jesus possa nascer no coração de todos, todos os dias. Muito obrigado, gente. Obrigado.